Nossa reportagem presente na Casa Paroquial para conversar com o pároco da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, Frei Paulo Moura. Frei Paulo, nesse dia 13, retornando à novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Alguma novidade para 2019? É isso mesmo. Vai voltar nesta quarta-feira, dia 13 de março, com muita alegria. As pessoas já estão com muita expectativa. Desde fevereiro que nos perguntam, Frei, quando é que vai voltar a novena? Quando nos encontra pessoalmente nas redes sociais. Até os anos anteriores, nós viemos com toda semana um tema. Aí nós nos reunimos semana retrasada com os servos com Maria, né? Porque Maria também é serva de Jesus. Decidimos o seguinte: não toda quarta-feira teremos um tema agora, mas pode ser que uma quarta ou outra possa haver tema de acordo com o que está celebrando nesse sentido. Então a novidade, a mudança seria essa: não teremos um tema toda quarta-feira. Vai depender do que é mais significativo durante aquela semana, mas sem dúvida nenhuma vamos sempre nas homilias chamar atenção sobre algum tema específico. Frei Paulo, a missa inicia às 19 horas, mas antes os fiéis já chegam para o terço também. Isso. Às 19 horas, missa com a novena. Como você falou, às 18h15, então temos o terço, que rezamos antes de começar a novena. Também, as pessoas, na verdade, chegam até mais cedo, né? Nem 4 horas, 4 e pouco, o pessoal já está chegando para participar e ficam ali até por média das 9 horas, 21 horas. É uma das missas da paróquia São Pedro mais prestigiada? Sim, sem dúvida nenhuma, ela que tem mais participação, né? Além de lotar a igreja, as pessoas sentadas ou em pé usam até o coro também da nossa matriz. Falar sobre essa corrente de fé. Olha, a Desatadora dos Nós, ela é muito forte na nossa região, praticamente quase todas as paróquias da nossa diocese. Eu acredito que ela é muito forte porque quem não tem um nó para ser desatado, né? Todo mundo tem, seja um problema de saúde, problema financeiro, familiar, pessoal, depressivo, enfim. Esse sucesso se deve, na verdade, eu acho que pela dinâmica como a novena é organizada, né? Com muitos cantos. A consagração à Nossa Senhora, o desatar os nós é muito simbólico, o receber a rosa, queimar as cordinhas, fazer a consagração quando se apaga as luzes da nossa matriz. E as pessoas participam, elas dançam, tem um momento de animação, choram, riem, se abraçam. Então as pessoas têm a oportunidade de colocar suas emoções para fora. E elas participam intensamente. Isso, elas se sentem cuidadas por Deus, pela Mãe, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Então, devido a todo esse conjunto, ela toca profundamente a vida e a fé das pessoas. Fiéis vêm até a missa, fazem os seus pedidos e muitos também escrevem cartas agradecendo a prece atendida pela Santa. Sim, nós temos vários testemunhos, né, de pessoas que alcançaram várias graças, vários milagres, e às vezes algumas delas nos pedem que leiamos esses testemunhos na missa. Isso também tocam as pessoas que estão ali presentes, porque elas se veem naquele testemunho, né? Pessoas que não conseguiam ter filhos ou que se livrou de doenças bastante graves. Enfim, temos vários testemunhos de milagres, de graças realmente. Vimos também que não só gasparenses vêm prestigiar essa missa. Não, tem pessoas que vêm de Ilhota, de Itajaí, até de Brusque, das regiões próximas, enfim, são pessoas de vários lugares que participam. Frei Paulo, por que dessa pausa de dezembro e voltando agora em março? Já é um costume, porque, na verdade, no mês de janeiro nós só temos missa aqui na matriz, que é o mês de férias, e não temos nem nas comunidades. Em fevereiro, geralmente, nós escolhíamos uma das quartas de fevereiro, mas ou no início de março, mas como coincidiu na quarta-feira de cinzas, então preferimos estender um pouco mais à frente. E também devido ao calor, que é muito forte, como é horário de verão, como a novena então começa mais cedo, esse conjunto de fatores que nos faz com que estendamos ela um pouco mais tarde, porque também é mais demorada, e a gente pensa bem no bem-estar do público, porque é que nós celebremos bem, a gente coloca todos esses fatores. Além dessa missa de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, estamos no momento da quaresma e isso aproxima mais o fiel da igreja. Sim, esses 40 dias, né, a quaresma, tempo mais intenso de conversão, de penitência, de jejum, um tempo de mudança de vida. E nesse tempo os fiéis ficam mais sensibilizados, né? Depois das férias, depois do carnaval, as pessoas têm uma vida mais intensa cristã e elas sentem um desejo maior de participar na vida da igreja. Na própria novena também vai ser trabalhado o tema e o lema da campanha da fraternidade, Frei Paulo? Sim, sem dúvida nenhuma. Sempre vamos aproveitar a homilia para fazer referência à campanha da fraternidade. O tema deste ano é Fraternidade e Políticas Públicas, Isaías 1:27, que é o lema, né? Sereis libertado pelo direito e pela justiça. Então vamos aproveitar para refletir, para que tenhamos políticas públicas que atendam o bem-estar da sociedade, o bem comum, a saúde, o meio ambiente, o saneamento básico, enfim, todas as áreas que diz respeito ao bem comum da coletividade. Agradecemos a participação e peço para o senhor fazer um convite para todos os fiéis estarem presentes aqui na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo nesta quarta-feira para mais uma novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Eu que agradeço a você, Jean, que sempre está conosco nesta caminhada, a todos da Rádio Sentinela. Peço que continuem sempre em sintonia aí e venha participar conosco nesta quarta-feira, dia 13, com o texto às 18h15 e às 19h a missa em novena. Vai ser uma alegria estar com você, rezando, celebrando, cantando e agradecendo a Deus e pedindo a intenção de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Conversei com Frei Paulo Moura, pároco da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, trazendo informações da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que nesse ano de 2019 está chegando ao seu quinto ano. Para a Rádio Sentinela, o repórter Jean Carlo.